Pode chamar o controle Aracaju, lá do 27-2. Do 27-2, já sim. Está 9 milhas agora para a posição Conde. Teve o radar encerrado, mantenha 150 e chama Aracaju no 20.3. Rumo no 68, informa o tráfego, 11 horas, 29 milhas, rumo ao posto, um ATR-72, passando nível 140 em ascensão. Bom, rumo no 68, tempo do tráfego. Azul 2781, informa o tráfego adicional, 11 horas, 27 milhas, rumo nordeste, um Boeing 737-800, passando nível 170 em descida. 2781. Então, confirma o vento no 866? 170 graus, 159. Ok. Rotana 3197, portão 07, pushback, acionamento. Rotana 3197, traz o pushback, pede para o táxi. Rotana 3197. Como tráfego superado em nível, está autorizado para o ITAP. Autorizado para o ITAP, bom, número 8, Azul 2781, no tráfego superado, chame agora Recife, na sequência 1260, secundário 1288. Recife 1260, secundário 1288, boa noite. Bom, 1866. Boa noite, 66, boa noite, autorizado táxi via, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, boa noite, 66. Próxima Juliette, voo 1866. Voo 1866, autorizado, ingresso via Juliette, posição 04. Juliette 04, 1866. Táxi está 3197 com 197, está com 3 horas e 10, alterna Guarulhos. Está 3197, repita o que eu vi. 197. Gente, autorizado o táxi via Taxi Índia, quando pronto, ponto de espera, piscando 0, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 020. Entendi, chama a torre, 3197. No 168, está autorizado Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1020, está autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. 168, autorizado para Duna, 2.000 pés, 1020, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, da 3197, ponto espera, ou no ano próximo, ou no zero próximo. Tá, 3197 autorizada, linha de colapso, turno zero, vento, 170 graus, 149. Gente, a linha de cola da 10, 3, 197. 705, Salvador. Autorização, 360, Galeão. Voo 705, autorizado, Galeão. Aerovia conforme o plano, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irume, risco no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5571, frequência do controle de Salvador, em 120, decimal 8. Estimativo, autorizado para o Galeão, nível 360, via roda do plano. A saída é a da El, Leda, Irume. Decola da décima, primeira curva à esquerda. 5571, transponder 120, decimal 8, controle. Bono 705, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará pronto para o push e acionamento. Bono 705 da Gol. 8, boa 317. Decolagem suba via saída da El para o nível 360. Autoriza por hoje, Leda? Após 2000, peço autorizado direto, Leda. Certo, após 2000, direto, Leda, 317. Uno 1168, complete a final e chame torre. 1-1895. 1-1895, até logo. Vento no 80 graus, ou no 5 nós. Nono 68, pouso autorizado, pista 1-0. Com a informação alfa no portão de número 10 para autorização de tráfego com fins. Bono 099, autorizado com fins, aerovia conforme o plano, nível 360. Perfil de saída Argo após a posição Elefa, transponder 5567, Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder. Já confirmado no 5567, controle no 20.8. Autorizado nível 360 para confins de avança do plano, decolando a pista 10, a curva é direita. Na saída árvore, após posição Elefa. O transponder 5567, o controle 1208. É o gol 1099. Gol 1099, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gente. Direito no 211. Direito 211. Gol 1168, livre off. Gol 1168. Boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direito táxi Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1168. Autorizado ingresso via Juliette, posição 07. Juliette, 07, bom nome 68. Passo nível 160, chame agora Recife, 1251, no secundário 13325. 251, vai chamar a Graça. 3858, vou na pro de TAP para interceptar a chegada, desça para o nível 050, ajuste 1021. 0099, portão 10, autorização pushback e acionamento. Bono 099, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Chamaremos para o táxi com 099. Voiduna, 2 mil pés, VLS, reporte estabilizado, ajuste 1021. 199 para o táxi com PLV de 173, alternativa Campinas, autonomia 2 horas 55 minutos. Bono 099 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste 1021 agora. Via Pátio Índia, 1895 a torre, 1021. Bom, 099, obrigado, boa noite. Salvador, uma boa noite, o Gol 9099, ponto espera da 1-0. Gol 099 autorizado, né? Decolagem turno 0, vento 1,50 graus, 1,09. Autorizado decolagem da 1-0, Gol 099. Salvador, boa noite, eu vou 2043. Vou 2043, Salvador. Está na posição 7, centro da informação alfa, quando possível, autorização Guarulhos. Vou 2043, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, linha da Motiva, decola pista no 0, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5007. Frequência do controle em 120, decima 8. Autorizado, conforme o plano de voo, Guarulhos, nível 360, Operzulu 10, Taubaté. Decola da 10 com a primeira curva de direita, na perfil da EL, Leda Morte. Aciona 5007 e o controle Salvador 120, decima 8, voo 2043. Gol 2043, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback do acionamento. Sente gol 2043. 99, decolado 242, controle 208. 208, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, o 1099, passa 1400 pés, pega a água, eleva. 1099, contato radar, tudo para o nível 360, direto eleva. 360, direto eleva, grato, 1099. Está 38,58 estabilizado? Afirma, estabilizou 38,58. Gente, completa de aproximação, Chantor, Salvador, 1,18, decimal 9,58. 3,896, 3,85. Salvador, 3858, estabilizado, aliás. 3858, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 1,19. Pouso autorizado, pistão no zero, 3858. Solas 4,6, libere para cima direita, chame solo, 1, 2, 1, decimal 1. Liberando, chama 1, 2, 1, decimal 1, 3, 2, 2. Solo Salvador, 3,8, 5,8, levando. Já 3,8, 5,8, boa noite, autorizado, táxi Alfa, repórter 7 da Juliette. Alfa, repórter 7 da Juliette, 3,8, 5,8. 099, chama centro Recife em 126.0, alterna 128.8. 360288, bom, 099, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Salvador, eu vou 1705, portão 2, puxa acionamento. 1705, aguarde a passagem do Airbus da TAM retaguarda, após ser autorizado. Afirmativo, então vai aguardar aí o Airbus da TAM na retaguarda, 1705. Próximo, Juliette, da 3858. Da 3858, autorizado em ingresso via Juliette, posição 01. Mantenha, por gentileza, a presente posição. Então, 3851, mantenha 3858, mantenha a presente posição. Mantenha 3858. Voo no 705, inicia o pushback e reporte pronto para o táxi. Condições de efetuar o push, deixar livre a posição 03 para o ingresso do Airbus da TAM, que se encontra na Juliette. Afirmativo. Presente, muito grato. Salvador, gol 1705, voltando. 1705, Salvador. Ok, não tem condições, tá, de deixar a passagem do 3 desbloqueada, ok? Tudo bem, ciente, 1705, reporte pronto para o táxi. Reportará pronto para o táxi, pode então iniciar o pushback. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, solo Salvador. Romeo Bravo Oscar, autorizado Galeão, aerovia conforme o plano, nível 400. Perfil de saída da El, Leda e Irume, decola pista 17, curva à direita. Acione o transponder 5533, frequência do controle de Salvador em 120.8. Direita, da Bravo, acho que é o planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Romeu, Bravo, acho que eu retifico, confirme para eu ver? 08. 08, sim, Para acionamento, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, Torre Salvador, prossiga. Zero, dois, uno, Voiduna. 2000 pés. O senhor autoriza o Serra Vitor 366 ao procedimento ISC para 1-0? Afirmativo, Serra Vitor 366, Santo 3662. Sensacional, obrigado então. Santo 3662. Solo 1705, está com 173 POB, 3,34 de autonomia, alterna Guarulhos, pronto para o táxi. Bono 705, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 1021. Via Taxi Índia, então, quando pronto, 118,95 com 1021. Sou 1705. Já 3858, autorizado ingresso via Juliette, posição 02 indicada. 02. Eu vou 1705, vou te esperar pronto. Vou 1705. 1705, autorizado a linha de colapso, está 10, vento 1070 graus, 139. Sente autorizado a linha de decolar. 10, vou 1705. Autoridade de assinamento, forte para o táxi. Quatro, na posição 7, puxa para o assinamento. 2043, está autorizado, estamos dando táxi. Autorizado, vou 2043. Gol no 705, decolada 58. Chame controle 120 decimal 80. 208, 5 gol 9705. Controle Salvador, boa noite, Bruno 705, passa 1800 para 360 na lida. Bruno 705, contato radar, subo para o nível 360 direto lida. 360 está presente lida, Bruno 705. Romeu Bravo Oscar, ataque autorizado, cheio para cruzamento. Romeu Bravo Echo, Romeu Bravo Oscar, autorizado, ingresso, reporte aliado e pronto.